muito bom dia. Segunda-feira, minha gente, 16 de outubro de 2016. Daqui a pouquinho tem a nossa oração. Terra FM, a casa da música sertaneja. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha, nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi brabo no campo dos Praiadinhos, era 28 quilômetros da cidade de Pardim. Nós cheguemos no tal campo, cada um seguiu pra um lado. Ferreirinha foi num potro, retomou muito cismar. Já era de tardezinha, eu já estava bem cansado. Não encontrava o Ferreirinha e nem o tar boi arribar. Sem arreio e sem ninguém, fui ver o que tinha se dado. Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado. Tinha caído do potro e andou pro campo arrastar. Quando avistei Ferreirinha, meu coração se desfez. Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele pro nome, chamei duas ou três vezes. E notei que estava morto pela sua palidez. Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia. Deixar naquele deserto o árvore. Tava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia. Veio muitos pensamentos, só um é que resolvi. Pra levar meu companheiro, vejo quanto eu padeci. Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi. Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci. E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim. Saí pra aquelas estradas tão tristes. Terra FM. Na Fazenda São Francisco, o Rio da Morte, um outro caminhoneiro, traquejado no transporte, foi buscar uma vacada para um criador do norte. Na chegada eu pressentia que era um dia de sorte. Depois do embarque feito, só ficou um boi de corte. Dizia, eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia. Mas quem montar nesse boi, retirar a valentia, ganha meu primeiro beijo que eu darei com alegria. Vendo a beleza da moça, esbora, e passei a mão na beia. Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia. Enquanto ele esperneava, fui apertando a correia. E quando eu sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia. que eu vou lhe dar. O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo, seu olhar ficou morteiro. Nessa hora eu acordei, abraçando o travesseiro. fazer na Europa, não demorou pra chegar uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir, navegar, desviar das feras bravas e das maré forte do mar. Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar uma barquinha de ouro pro meu amor passear. Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar, desviar das feras bravas e das maré forte do mar. Oh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar, porque ela é amorosa e sabe metralhadora. No combate de uma guerra será ela vencedora. Ela é de boa gente, de família justiceira. Ela é filha de um tenente da Marinha Brasileira. Ensinei ela a tirar de fuzil e metralhadora. No combate de uma guerra será ela vencedora. Casamento, e eles não vão recusar, porque sou um bom rapaz, fiz o que outros não faz, dei a ela uma barquinha, o nome de deusa do mar. Com carinho e com respeito, com os pais dela eu vou falar, vou pedir o casamento e eles não vão recusar, porque sou um bom rapaz, outros não faz, e a ela uma barquinha, o nome de deusa do mar. E agora, meu bem, nunca vai me deixar, porque ela é amorosa e sabe um castrinho na areia molhada. Avistei uma carta escrita jogada na areia que ela me deixou. Quando fui apanhá-la pra ver a onda do mar, a carta levou. Eu pulei sobre as ondas, curioso pra pegar a carta que a onda arrastou. De repente veio uma gaivota voando baixinho e a carta agarrou. Eu voltei na praia pra ver o sinal dos seus pés que na areia ficou. Eu Eu chorei ao ver que a onda, ao bater na praia, seu rastro apagou. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem ainda espera por mim. Porém eu só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem ainda espera por mim. Porém eu só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim. Casa da Música Sertaneja. Terra FM. Casa da Música Sertaneja. Eu tava na sala sentado, calado, um tanto alterado, o peito apertado, nervoso, frustrado. Ela chorando no maior sufoco, de um lado pro outro, juntando suas coisas e pondo no carro. Busquei os seus olhos, tentei um contato, mas não teve papo. Ela apenas me disse: acabou tudo agora. Prendeu os cabelos, calçou os sapatos. sapatos, pegou seu retrato da minha carteira e saiu porta fora. E não chorei porque a amo. Viver sem ela eu não consigo. Até meu cachorro me vendo chorar. Depois ela entrou no seu carro e saiu, me bateu um vazio. Eu tomei um uísque pra me controlar. Liguei a TV pra quebrar o silêncio, mas eu tava tenso. E liguei pra um amigo pra desabafar. Contei que brigamos, que foi por ciúme. Como é de costume numa relação todo casal brigar. Mas ele me disse, escute o que eu digo, ela está aqui comigo e a gente se ama, ela não vai voltar. Então chorei porque a amo, viver sem ela eu não consigo. Meu Deus, que castigo perder meu amor. Tão dividida, nem sei se gosto mais. mais de mim ou de você. Segunda-feira, minha gente, 16 de outubro de 2016. Daqui a pouquinho tem a nossa oração. Já já o nosso momento de fé, né? Antes eu quero chamar a sua atenção para falar que esse é o último mês de venda.